Hoje eu não vou pro rap, resolvi variar. Neguinho já falou que vai rolar um samba no bar, que só tem mina bonita, breja barata e bem gelada. Carninha à vontade e uma caixa já tá paga só. Coisa que agrada não tem como recusar. Dia de curtir um samba mesmo sem saber sambar. Dois pra lá, dois pra cá, dentro do indicador pro alto. A diversão tá garantida com a mente banhada ao. Morena de salto mostra todo o gingado. Geral pagando pau, disfarço, mas também pago. No meio da roda ela ganha destaque. Na levada do pandeiro, na batida do atabaque. Enquanto observo, ela pede mais um drink. Espera o momento certo pra poder me aproximar. Pra acompanhar essa moça tem que ter pique. Então fico esperando e só deixo rolar. Hoje eu vou pro samba só pra ver ela dança. Tanto rebolado eu não paro de olhar. Fico impressionado com o swing que ela tem. O baile tá lotado, não enxergo mais ninguém. Ela dança jogando aquele charme, com ela qualquer um cai na tentação da carne. Quem é essa mulher que me alucina? Exemplo de como é perfeita a criação divina. Beleza feminina como Alice, um jeito bem decente. Só a presença dela já melhora o ambiente. De olho nela eu tô faz uma cota, só observando os que chegam e leva a bota. Que eu quero ela não nota de jeito nenhum. Meu coração parece a batucada do Olodum. Sou só mais um que admira enquanto ela passa. Me deixa mais louco que um litro de cachaça. Cheia de graça, se me apaixona. Não quero me aproximar, mas ainda não sei como. Que nem um cão sem dono, fico sem esperança. Ela é tão confiante que me tira a confiança. Hoje eu vou pro samba só pra ver ela dança. Tanto rebolado eu não paro de olhar. Fico impressionado com o swing que ela tem. O baile tá lotado, não enxergo mais ninguém. Só na troca de olhar, como quem não quer nada. Faço uma brincadeira só pra descontrair. Vou até o bar, peço mais uma gelada. Na volta pedi a ela pra parar pra me ouvir. Fez sinal de negativo que nem me conhecia. Que adorava aquela música e não ia parar naquela noite. Só queria o samba como companhia. Se eu quisesse falar algo, atirasse pra dançar. Eu não, de dança eu nem manjo nada. Se desse de louco ia fazer a pior besteira pra ela. Ia virar motivo de piada de uma forma irônica. O zica da Gavieira, eu só dei risada. Falei deixa pra lá, ela não entendeu nada e me perguntou por quê. E eu meio sem graça, falei não vai virar. Ela fez aquela cara, você acabou de me perder.